boa tarde. 198 graus, boa tarde. Passa lá 147 ou não? Ingresso de Juliette pro 10, 6720. Juliette 10. Paulo Salvador, trip 54 no 5, tá sendo da papá, pronto para a cópia. Trip 54 no 5, tá autorizado para Ilhéus, 160, decola da 10, saída Gole, correção, saída da El, Leda, após direto Ilhéus. Aciona 5550 no transponder, 119.8, controle. 160 para Ilhéus, decola da 10, saída da El, Leda, o transponder é o 5550, o controle 119.0, copiou o trip 54105. Cotejamento correto, chama proposto na remoto no 4, trip. Já é manter 90, gol 19. Camarada, tá porra, dá pra gente, não dá pra prosseguir, senhorita? Aguarde número 2 pra cópia. Prode Itapuã, aguardando transferência pra torre de controle. Prode Itapuã, aguardando a transferência. Metal 0028, prossegue via Alfa e quando no ponto de espera, chama torre em 118.6. O altímetro agora 1011. Vai chamar a torre 118.6, apesar do governo já 1-2. 1-2, eu mantenho, me escuta até o ponto de espera e no ponto de espera, torre 118.6. Controle Salvador, gol no meio no 2, informação é a papá, passamos o 240 até o 150. Gol no meio no 2, acione identificação, chegada a Mari, desse mantém o 050, direto proa de Mari. Identificamos 50 na proa de Mari, gol 16, 12. Guardião 05. Prossiga, guardião. Vai realizar pouso aqui no departamento de polícia técnica, separa para nós até lá. Gente, frequência livre para a coordenação, chama para o regresso, guardião 05. Regresso, 05. Solo Salvador, boa tarde, então 8002. Tá, 8002, boa tarde, prossiga. Livrou na sua escuta. Prossegue via Alfa, Juliette para o 11. Alfa, Juliette 11. O Whisky Kilo Zulu, pronto, cópia? Prontíssimo, senhor. Autorizado para Aracaju 090 pela Golf 677, decola da 17, sai da Conde, após decolagem, curva à esquerda. Aciona 0273 no transponder, 119.8, a frequência do controle. Na Conde, acender para o 90, 0273. É o nosso código APT 698 para prosseguir no 090 Aracaju. Tem dois a bordo para acionamento de táxi 6086. Confirme só o pátio, por gentileza. Estamos lá, aí. 118.6 para acionamento. E whisky quilos 1. Grato, excelente táxi, Anitta. Para o seu também. Bom feriado. Excelente. Na frequência do controle aí, já. Tango India Bravo. Desculpa. 03, pronto, cópia. Autoridade de circuito de tráfego a 1500 pés, curva a critério da torre. O acionamento é a critério, vai acionar no transponder 0175. Da torre, aciona 0175. Chama pro táxi, Olimpo 03. Pro táxi, 03. Tá autorizado até o hotel, chama para o cruzamento da UNA 028. Autorizado até o hotel, Olimpo 03. Forte na curta para o pouso, Pátio 4, Sanguinha Bravo, vento uma centena com 1-5 nós. Ele estará na final, Sanguinha Bravo. Pro contato, tá dando a decolagem, gol 1925. 360, gol 925. Charlie, Sierra, seu estimado para o pouso, autorizado direto pro do destino. Passando 360 no radar. Estimado mais 45 minutos. Charlie, Sierra. Não copiei o estimado de pouso. Estimando pouso ao 20110. 2010, chamado de pouso copiado, em ascensão ao 065 da presente proa do destino. É 300, confirme. Terra. Autorizado pouso, direto pátio 4, reporte solo controlado, vento no 00 graus, 13 nós. Grande abraço, manando controlado. Decola os 26, controle 119, decimal 8, bom voo e boa tarde. 198, uma boa tarde, vou seguir. 5, decimal 1, Pantanal 4719. 3325, 251, grato, tá? Ah, o Pantanal 4719. Controle Salvador, muito boa tarde, Carajá, 12. Carajá 12, prossiga para o controle Salvador. Carajá 12, falando que decolou dando zero, o perfil da saída Conte. Já, verifique seu transponder, não recebo o seu alvo no radar. Afirmativo, Carajá 12, está checando equipamento. Já 12, suba conforme é autorizado no perfil da saída Conde, aguarde contato radar. Afirmativo, conforme a saída Conde, informa que está cruzando agora os 2000 pés e está subindo para o 090, Carajá 12. Confirme, cruzando 2000 pés para o 090? Afirmativo. Ciente, reporte quando atingir o nível de voo 090. Portará o 090, Carajá 12. Qualquer informação transponde aí, se mudar, a senhora, por favor, me reporte, por favor. Afirmativo, reportarei. Grato. O livro decolagem 17, o vento 120 graus, 10 nós. Uno 925 agora com o centro Recife, 1228 decimal 8, alterno 26 decimal 0. Segue agora com o centro Recife em 1228 decimal 8, alterna 1260 para o gol 925. Gol no meio, no 2, desça via para 2.000 pés, o ajuste em Salvador no 0, no 1, reporte estabilizado na final. Autorizado via para 2.000 com o gol meia, 1 no 2, com meio 11, chamarei na final. Decolos 3-0, controle 119, decimal 8, seu bom voo, seu regresso. 98, grato senhor, pela informação, muito pássaro aí na final do 1-0. Grato pela informação, está sendo reportado, grato. Patango, Whisky, Kilo Zulu, Subal 090, saída Conde. Autoriza para Conde, sir. Mantenha o perfil da saída Whisky, Kilo Zulu, devido a tráfego na mesma saída. Ciência, na reta Sotaio, para Conde. Kilo Zulu. Afirmativo. Táxi Azul 4206 com 8, 5, 3 e 20, Marcel. 085, Charles, Charles, Sierra. 20, Marcel, confere. Confere. Prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera, torre 1186, altímetro 1011, tem bom voo, Azul. Via Juliette e Alfa, ponto de espera 1864-0206, obrigado. Zero 03, autorizado até o hotel, reporta para o cruzamento da ONA 028. Salvador, trip 5-4-5, está na remota, pronto para funcionamento. 5-4-5, confirma a posição? Parte 3, né? Parte 3, afirmativo, senhorita. Autorizado para estacionamento, chama táxi. 5-4-5. Para táxi, você está 3567, POB 162, estamos com 4 horas e 15, confirma. E o tráfego da Azul como número 2 via Juliette Alfa e quando no ponto de espera, torre em 1186, altímetro marca agora 1011, tem bom voo. Vem seguindo, meia. Padrão Olimpo 03 para o cruzamento. Olimpo 03, autorizado o cruzamento da ONU 028, prossegue via alta e quando no ponto de espera, a torre em 118,6, altímetro 1011. Olimpo 03, cruzando a pista, quando no ponto de espera, a torre em 118,6. Salvador Azul 4206, ponto de espera da ONU 0, pronto. 4206 ali, mantém cabeceira ONU 0. Ali mantém, 4206. Boa noite, 56 autorizado, puxa acionamento, chama táxi. Fala para o táxi, 856. Comodoro, tá 3567, mano. Sete, mantém a posição. Prossiga, guardião. Comodoro 5, prossiga. Controle Salvador, avião 0. Guardião 05, prossiga para o controle Salvador, Guardião 05. O Guardião 05 decolou do Departamento de Polícia Técnica, já na 5220, está realizando a prossiga pela linha do litoral, é poste farol de Itapuã, Guardião 05. Metro agora 1011, tem bom voo, trip. Juliette Alfa 118-6, 54115. Ano 2 agora com a torre no noite decimal 6. 18,6 boa. 9 decimal 8, tem um bom voo, boa tarde. Boa tarde. Torre igual 6 no 2, externo baixou e travou. Confirmar uma milha de externo, agora 6 no 2, aguardando pista livre. Eu tenho aproximação, ajuste no 0, 1 no 1. 6 no 2, certo. Salvador, boa tarde, azul 4206, vai passando 1500. 4206, subol 370, contato para dar uma decolagem. 370, 4206. Controle Salvador, Carajá 12, informa que atingiu e mantém o 090. Gente, Carajá 02, correção 1 ou 2, reporte posição Conde. Reportarei a posição Conde, ainda sem informação do transporte aéreo? Afirmativo, não recebo seu alvo no radar. Sim, gente, Carajá 02, mantendo 090, reportarei a Conde. Olimpo 03 está no ponto de espera pronto. Boa tarde, Olimpo 03, mantém a posição. Sendo posição 03. Ligou 1856, reporta 140 a bordo, autonomia 310, Salvador, aberto. No meio no 2, o vento 1-0-0 graus, 1-0 nós, autorizado pouso, pista 1-0. Livre pouso, igual a menos 2 na pista 10. Sim, 5567, decola os 39, controle 119, decimal 8, bom voo, boa tarde. 198, obrigado. Não copiei. O Kilo Zulu tem design para signal 070. Tente, uísque Kilo Zulu, sub mantém o 070. Zulu. Controle Salvador, o TAN 3567, boa tarde. 3567, suba 360, saída Gole. 360 na Gole, 367. Charlie, Charlie Serra, mantém o 085 em condições de usuário, aguardando transferência para o centro Recife. 340 está autorizado pela Torre 50, decola da 10, saída da EL, Leda Bidev, após decolagem direita. Aciona 5571 no transponder, 119.8 controle. Autorizado, Daniel, 340, a Torre 0, decola da 10, curva à direita, perfil da Elvita Bidev. Posso controle 198, transforma 5579, cadenciamento correto, chama para o push. Informação papá. Gol no 602, ação de identificação, a chegada é a Mari, desce mantém o 050. Gol no 602, chegada a Mari, desce para o 050. Gol no 6 ou no 2, quebrou. Gol no 6 ou no 2, prossegue via Alfa Juliette pro 04. Gol no 3, nós. Autorizado a decolagem, olhinho pro 03. Torre, o trip 5, 4 no 5, tá pronto, posso ver. 7 após a rolagem do P3, ali mantém, cabeceiro 1 no 0, trip 5, 4 no 5. Após a decolagem, ali mantém 5, 4 no 5. Gente, o uísque Kilo Zulu. Foi no 1500 pés. Mantenha no 1500 pés em reporte no través norte da torre. Foi 03, curvando para o circuito de tráfego, mantendo 1500 pés. Zero. Para o 060 na bomba. Controle Salvador, Guardião 05 em Itapuã. Guardião 05, torre agora, 18 décimo ao meia, para ingresso circuito de tráfego. 18 décimo ao meia, grato 05. 05, tráfego à esquerda, mantendo a perna do vento no 10 no meu pé, não vai interferir, livre decolagem no 0, vento 120 graus, 12 nós. 54 no 5. Torre Salvador, é o Guardião 05. Na vertical de Itapuã. Guardião 05, pulso direto Graé, boa tarde. Azul 4206, centro Recife 125, decimal 45, alterno 26, decimal 85. 2545, 2685, obrigado, Azul 4206. 4 do Graer, Guardião 05, reporte na curta final. O ajuste 1-0-1-1. Ajuste no 0-1-1, reportará na curta final, Guardião 05. 2-1-8-5-6, nada pode esperar, pronto. 8-5-6, mantenha a posição. Levanta. Limpo 03 no través norte da torre. Gente, eu limpo 03, mantenha a perna do vento aguardando, alonga a perna do vento aguardando autorização para girar a base. Alongando a perna do vento, limpo 03. Guardião 05, atenta ao tráfego, mantendo a perna do vento da 1-0, 1-1000 pés. Aqui o tráfego é um P3. Já está livre pouso, direto parte do Grael, o vento 1-20 graus, 1-0 nós. Reporte solo controlado, Guardião 05. Reporte no solo controlado, Guardião 05, visual com P3 à nossa esquerda, Guardião 05. 5-4-1-5, decolos 4-6, controle 1-1-9, decimal 8, bom voo, boa tarde. 9-8, obrigado, boa tarde, boa semana. Bom dia. Limpo 03, livre base, reporte final da 1-0, reporte na curta com trem checado. Estará na curta com trem checado. Controle Salvador, muito boa tarde, ativo 5-4-5. 5-4-5, suba ao nível de voo 1-60, saída da EL. 1-60 na DAEL, 5-4-5. Gol 1-6-0-2, dessa via para 2.000 pés, o ajuste em Salvador 1-0-9. O gol 1-6-0-2, dessa via para 2.000 em Salvador 1-0-9. Cinco solo aos 4-8, então boa tarde. Três, cheque 30, em livre toca remetido 1-0, vento 1-20 graus, 1-0 nós. 03, trem baixo trabalho, livre toca remetido. Meia visual com P3, curta final 1-0. Rebatiu. Próximo é após a passagem do tráfego na curta, ali mantém, caso seja 1-0. Passou o tráfego, a gente ali mantém 1-0. Solo Salvador, boa tarde, está 8002. Está 8002 para o Galeão, nível 340, pronto cópia? Pronto cópia, 8002. Está autorizado nível 340 para o Galeão, decola da 10, saída da EL, Leda Bidev. Bidev intercepta UP November 857 e prossegue como plano. Aciona 5575 no transponder 119.8. É a frequência do controle. Carajá 1-2, chame agora controle Aracaju 1-20 decimal 3. 1-20 decimal 3, controle Aracaju, grato, uma boa tarde. Boa. 2-0-2. 9, vai reportar através norte da torre. 03, reportará através norte da torre. Tem na perna do vento.